DJ Papa MG, vamos botar pra derreter. Esculacha! Pesadelo dos comédia, sacudindo vacilão. O céu tá extreme, toca forte depressão. O céu tá extreme, toca forte depressão. Tá forte, tá, tá pesado, tá. O céu tá extreme, tá difícil de aturar. Tá forte, tá, tá pesado, tá. O céu tá extreme, tá difícil de aturar. O céu tá extreme, tá difícil de aturar. Com o Celta X3 fazendo tudo tremer.